amigos, chegando agora para o segundo bloco do Trio Wide dessa semana, 24ª edição, onde vamos falar da etapa de Homestead da Nationwide Series, a Ford EcoBoost 300. A vitória ficou com Brad Keselowski e o título ficou com Austin Dillon. Final de prova muito polêmico, devido a uma bandeira amarela muito longa que a NASCAR acabou acionando e permaneceu com a bandeira amarela lá, mas vamos discutir também esse fato e o incidente mais no final do bloco. Para começar, só chamar os destaques do Leonardo e depois do Elião, e também vou comentar alguma coisa rapidamente sobre a prova, porque, como já foi comentado no primeiro bloco, a gente está gravando um programa meio tardio, nós estamos gravando no sábado, né? Já tem mais de uma semana exatamente que a prova aconteceu, então a gente não vai ficar se pegando em cima do que aconteceu exatamente na prova, mas sim no campeonato e da decisão do título, do vencedor, do campeonato de carros e de tudo isso aí. Vamos falar um pouco sobre a temporada 2013 da Nationwide. Então, falando sobre a corrida do sábado à noite, foi uma corrida muito boa, coisa muito movimentada, uma coisa que eu pensei que o Kyle Larson iria vencer essa corrida. Até assim, para mim a vitória foi dele, porque o Brad Keselowski tá valendo os amigos na NASCAR agora. Rapaz, em uma volta ele abriu meia reta do Kyle Larson. Absurdo essa vantagem do Brad Keselowski em cima do Kyle Larson. Tem até foto, eu postei na Dead Race a foto. Meia reta ele abriu, é uma assim, é absurdo, a diferença é absurda, é fora do comum isso. Eu não sei aonde que esses pilotos da Sprint Cup, esses carros pelões, vai parar. Bom, o Keselowski venceu, chegou a sua 27ª vitória na Nationwide Series, sua 7ª vitória em 2013 e a sua 2ª vitória em Homestead. Apenas terminou o ano vencendo a corrida com o Brad Keselowski, campeão do Honor Points com o carro 22 e com o vice-campeonato do Sam Hornish Jr., que está desempregado. Bom, os destaques bem rapidinho, né, porque só já passou muito tempo, então a pessoa já sabe já. O Kyle Larson, vou deixar para vocês destacarem ele, mas eu já destaquei também. O meu destaque, dois rapidinho, o Parker Kligman, terminou a corrida em 7º. E nas últimas 8 corridas foram 5 top team. Ele terminou o ano com 3 top 5 e 13 top team. Um bom para o Kyle Larson, para o Parker Kligman. Outro destaque também, esse com certeza é um destaque do Elhão, né? Que é o Cole Whiff, que tem uma corrida em 9º. Ele terminou o ano, né? Somando 4 top team esse ano. E é sempre bom, positivo para ele, ainda mais que deve procurar uma equipe terminar com um resultado positivo. É. Então, pessoal, como foi falado aqui, né? A corrida, só falando rápido sobre a corrida, para mim foi a melhor prova da Nationwide Series do ano. Foi muito bom ver o Larson andando de igual para igual com os Cup Drivers, vindo de semanas não muito boas correndo pela Nationwide Series, né? Tanto que essa diferença com o Parker Kligerman chegou a quase estar empatado, né? Mas ele fez uma corrida monumental, parecia um piloto veterano, um Cup Driver correndo com equipamento que a gente sabe que não mesmo com uma grande atenção da equipe, não passa nem perto do poder financeiro e de pessoal da Penske e da Joe Gibbs, né? O meu segundo destaque aqui vai pro Cole Whiff, né? Que naquela da tática dos pneus novos, né? Aquela bandeira amarela, né? Que acabou surgindo, trouxe toda essa confusão. Ele chegou a estar andando em 4º lugar ali pelo deficiente de equipamento, acabou caindo para trás. E o último destaque aqui eu vou deixar pro Nelson, né, cara, que ele conseguiu seu 5º top team no ano, fez uma prova fraca, só que sobreviveu e soube usar a estratégia na hora correta, conseguiu um bom 10º lugar, que eu acho que ao menos vai dar um terminou de maneira positiva o ano, um ano muito fraco, mas ele conseguiu, né, ele conseguiu chegar nos 10 pontos mais uma vez. E outro piloto aqui que eu quero lembrar rapidão, cara que fez um grande trabalho no Qualife, a gente falando desses pilotos Start and Park, né, que tentam sobreviver a cada fim de semana, foi o Brake Coach, né, que fez um grande Qualife, né, ele que substituiu o Alex Bowman no carro 99, e largou em segundo lugar, fez uma prova muito sólida, assim, para um piloto que a gente sabe que não tem tanta experiência em competir em grande nível, né, com grande equipamento, né. Ele acabou caindo durante a prova, mas conseguiu um 11º lugar, que eu acho muito importante para o seu prosseguimento. Ele que, possivelmente, eu não tenho informação se está confirmado, mas ele deve vir com a Web Racing para 2014. Pedro? O que seria uma excelente contratação. Não menosprezando o Bowman, talvez o Bowman merecia um carro até melhor, mas em termos de desenvolvimento, se conseguirem arrumar um segundo carro, não sei como vão fazer, mas quem sabe o Michael Ottop não desce um carro aí, se tiver patrocínio, e arruma, sei lá, um Bowman e Piquet, e o Coque fica nesse carro da Rafa. Sobre a corrida, cara, olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que talvez até a partir do ano que vem já vale. O Kyle Larson vai dominar a Homestead pelos próximos 20 anos, talvez. Em todas as categorias que ele andar. Arro! Ele é fantástico em Miami. Ele é fantástico. Não pode esquecer que ele correu na Cup e terminou em 15º com o 51. Perfeito. Ano passado ele foi perfeito nas trucks. Esse ano não fez a corrida da truck. Foi mais do que perfeito de Nationwide. Não fosse o set de pneus que eles já tinham gastos e o Keselowski com os pneus novos, o Kyle Larson ia vencer. Ia ser mais do que merecido, inclusive. Pode falar, Elion. Ele largou em 19º? Na Sprint Cup? Não, na Nationwide Series. Não, em oitavo. Oitavo, né? Cara, olha, a prova dele, olha, parecia que ele tinha um foguete no rabo. Tava louco, tava... Tira as crianças da sala que o Pedro tá falando. Impressionante. Olha, cada vez mais eu fico apaixonado pelo Larson. E, olha, vai substituir muito bem o Montoya e talvez vai conseguir um desempenho muito melhor, porque é um cara que tem base de Stock Car para ir no 42. Fantástico. Olha, perfeito. O Kyle Larson foi perfeito. Cada vez mais eu me apaixono pelo trabalho dele e ele como piloto. Tá? Não é que a gente tá falando porque agora ele já é uma realidade, mas quem conhece a gente não precisa de muito. Do ano passado, quem pôde acompanhar a KN East sabe o que ele fez na KN East. E agora é fácil falar porque agora ele virou moda, né? Mas a gente já é... Eu, o Hélio, principalmente o Ítalo, Augusto, que sempre está escutando a gente, que é o presidente do fã-clube Carl Larson Brasil, também desde o ano passado a gente já vinha se apaixonando pelo Carl Larson e essa apresentação dele em Miami só fez com que eu ficasse... mais orgulhoso ainda do Carl Larson. Bom, então vamos lá. Keselowski venceu. Eu também tô nesse grupo aí, viu? Keselowski venceu com o carro errado da Penske. Venceu com o carro 48. Então, mas venceu. Pneus dominaram a corrida. Se a gente for perceber isso aí. Daqui a pouco eu vou falar já do campeonato, né? Kyle Busch na Nationwide. Terminou em terceiro, beleza. Fez o trabalho dele. Perdeu o título de proprietários. Muito bem perdido. Que o Joe Logano terminou em sexto. Parabéns ao time de Roger Penske, merecido. Merecido porque tem vários pilotos com coco roxo. Não tem só um cara que só sabe andar numa categoria, não. Com qualquer um que põe lá no 22, o carro que anda. Por isso que o carro venceu. Porque o carro anda, não é só o 54 que só anda na mão do Kyle Busch, não. Bom, Nelson Piquet Jr., que é isso, meu amigo? Terminando o ano entre os 10 primeiros. Eu fico, olha, eu sinto a emoção... nos olhos de Leonardo Guina agora, cheio de lágrima, esperando 2014 fantástico de Nelson Piquet. O Eric começou a falar, eu já tava rindo, mas eu rindo agora. Eu sei que você dá risada, mas você fica emocionado esperando que ele vá bem. Então isso aí foi para dar um tapa. Foi para dar um tapa de luva de pelica no seu rosto para você esperar 2014. Não, sim, o Piquet no mínimo top 5 no campeonato de 2014. Ah, top team, a gente top só não sabe com que carro que ele vai correr, mas ele vai terminar bem. O último top team do Nelson tinha sido em Chicagoland, né, faz um tempinho já. Nelson bem empregado. E a corrida, a última corrida boa dele tinha sido no Texas, que ele foi 15º, tá? Então, tá, foi excelente, bom resultado pra ele. Isso é pra você tremer que em Daytona ele vai vir com tudo, mano. Então vamos lá. Blake Koch já tinha falado, bem destacado. O Pastrana decepcionou demais nessa despedida dele. Não teve nenhum amarelo. Diga. Só rapidinho aqui do Blake Koch. O Blake Koch fez a sua melhor posição de largada, segundo lugar, e termina como a sua melhor posição na Nationwide Series. Ele foi o melhor resultado dele, 11º lugar. Antes tinha sido apenas um 14º lugar, são dois 14º. Foi em Road America 2011 e em Phoenix também, 2011 também. Foi 14º nas duas corridas. Antes, esse seria a melhor posição do Black Cup. Positivo. Então, Austin Dillon, campeão da Nationwide Series 2013, campeão da Truck Series em 2011, futuro campeão da Sprint Cup. O que dizer do menino Dillon? Eu acho que... Eu vou falar o seguinte. Para mim, ele é muito mais piloto que o Sam Hornish Jr. É muito mais cerebral. Mereceu ser campeão mesmo sem vitória, porque o Sam Hornish Jr. acaba meio que... sendo um cara passivo demais. E a NASCAR, eu acho que não permite esse tipo de atitude de um piloto. E o Sam Hornish, mesmo tendo o equipamento da Penske, que é superior ao da Richard Childress, ficou passivo em provas que poderia ter vencido, talvez. E não consegui se impor. E aí também teve aquela questão da bandeira amarela e tal. Mas eu acho que o título mesmo do Sam Hornish não tem relação nenhuma com a questão da bandeira amarela no final da prova. O Austin Dillon fez por merecer. Só fazer um pequeno parênteses rapidinho aqui. Você falou que a NASCAR não permite pilotos dessa maneira. É só olhar... Desculpa os fãs, né? Mas é só olhar, por exemplo, o Kyle Edwards. O que o Kyle Edwards fez? Perdeu o título, quase que ganho, do Tony Stewart. Ficou só cozinhando o garfo. Então, e o Austin Dillon, ele poderia ser o Matt Kenseth de Miami, né? Porque ele teve um carro ruim a tarde inteira. Foi se ajeitando ali do jeito que dava e conversava com o time. O carro tá isso, o carro tá aquilo. Quem pôde acompanhar a prova, dando mais foco no, na briga pelo título, que foi o meu caso, você via que o Austin Dillon estava extremamente preocupado e o Dennis Stockman, que é o crew chief dele, soube como ir ajustando o carro, não deu um carro de top team para ele, mas tirou um carro que era de top 20 para trás e colocou ele no top 15, que foi justamente o que o Dillon talvez precisasse, levando em consideração os caras que não tinham pneus novos, que foi na onde foi a grande furada do Sam Hornish Jr. também. Porque eu acredito que, independente da duração da última bandeira amarela, que sim, foram 12 voltas, mas eu andei pesquisando, até Miami já teve bandeiras amarelas de 12 voltas, gente. Então, e a NASCAR afirmou que, eu vejo como um erro da NASCAR, eu não vejo como uma pé, para dar título para X ou para Y. Eu vejo como um erro do fiscal lá, que eu de casa eu vi que era para ser acionado bandeira vermelha. O fiscal lá na pista achou que não ia precisar. E a NASCAR resolveu manter. E aí, pois qualquer outra corrida ia ser bandeira vermelha. É, o trem ficou vazando óleo e tal, beleza. Toro pau, o erro do fiscal. E aí, quem que me dá a certeza de que o título ia ser mesmo do Sam Hornish, se tivesse largado em bandeira verde? Porque talvez quem pode errar mais em sob pressão é o Sam Hornish, geralmente fazia isso. E ele não estava conseguindo se sustentar. Então, não adianta para mim querer inventar a teoria de conspiração, de que a NASCAR deu o título porque é o número 3, é o Richard Childress, é tudo balela. Entendeu? É tudo conversa fiada. É, e a gente pode anotar, né, em pegar para assistir de novo a relargada, né, os dois relargaram muito próximos, eles perderam praticamente o mesmo número de posições, né, e era uma janela muito curta de 5, 6 voltas, o Austin Dillon não ia perder mais que 6 posições com o Sam Hornish, assim, que a situação que tava. E para mim, o grande prejudicado, em tese, para esse erro da NASCAR, não ter dado bandeira vermelha, seriam os carros da Penske 22 e 48, que tinham entrado no pit, tinham pneus mais novos que o resto do pessoal. Esses carros, na verdade, seriam os verdadeiros prejudicados com essa demora, né? Porque ia ter menos tempo para passar os carros. Até o carro 22 do Logano seria o maior prejudicado, na minha visão, né? Só que ainda deu tempo dele recuperar as posições e conquistar o título. Isso, com certeza. E o Keselowski fez, acho que 11 ultrapassagens na primeira relargada, e depois ele só pulou para a liderança. Então, assim, sobre esse negócio da bandeira amarela aí, eu acho que ficar batendo isso aí também é besteira. Ah, pode ter ajudado, beneficiado, mas querer inventar que é uma conspiração, que é para favorecer X ou Y, sinceramente eu não acredito. Eu já disse uma vez que se eu um dia me provar que tem uma armação que foi feita que a NASCAR tava de acordo, vamos supor que fosse o caso de Richmond, cara, eu juro pra vocês que eu parava de acompanhar a categoria. De falar que a NASCAR tolera infrações do Chad Knaus, carro, isso aí tudo é conversa de quem foi derrotado pra mim. Entendeu? Eu tenho única, Pedro, a NASCAR é idônea, cara. A NASCAR é idônea nesse tipo de assunto. Você lembra, Pedro? A única, assim, que muito... Essa foi muito forte. Que foi teoria da conspiração mesmo. Foi quando o Dale Earnhardt ganhou na corrida de Daytona de julho, na National Wide Series, com um carro 3, com o patrocínio da Anger. Você lembra? Ah, eu lembro, mas eu assisti a corrida várias vezes. E então, aí... o que você vai falar do Dale Jr. correndo em... Ele não corre em SS na Nationwide. Mas ele em SS, num carro da Nationwide, cara, ele é muito melhor do que qualquer um que tá no grid. Então, aí só pegou naquela época lá, pegou, assim, essa que a NASCAR teria favorecido. Eu sou contra também, eu tô junto com você, eu sou super contra isso. Né? Teria favorecido, porque tanto é que quando o Dale Jr. cruzou a largada, o Dale Jr. nem comemorou. Esperava que o Dale Jr. ia chorar, tal. Ele desceu do carro completamente normal, não desceu assim. Você já assistiu o pós-corrida, a entrevista do Dale Jr.? Já. Você viu tanto que ele tá emocionado? Então, mas assim, falaram muito... Não, o Dale Jr., a emoção do Dale Jr. dentro do carro, cara, é igual o Jimmy Johnson. Eu achei que ele ia tocar fogo no carro, ele... Oh, obrigado, valeu, garoto. Normal, cara, o cara tá ali pra... Mas na hora da entrevista, você vê que o Dale Jr. tremeu mesmo na base, assim, que lembrou do pai e tal. E eu acho que, sei lá... Mas em Roma, você pra mim... Foi um erro administrativo ali. Porque vamos dizer assim, tem um cara... com a bandeira vermelha e não colocaram. Um daqueles gordinhos que fica de branco lá, gente. Não sei se entendeu. Um daqueles caras gordos que fica de branco lá, deve ter uns 20. Tem 40 e poucos nos pits para cuidar dos pilotos. E tem uns 20 e tanto na pista só para olhar detrito, sujeira, acidente e avisar de bandeira amarela, essas coisas. O infeliz do cara... achou que tava vazando pouco óleo no carro. E ele falou, não, só amarela. E aí, beleza, os caras começaram a limpar o trem, só aumentava o óleo. Até tirar o carro, foram... Aí, quando... Ah, limpou. E olhar, tinha óleo. Nada demais. E, ai, meu Deus. Você acha que o Brian Francis ou o Mike Helton ia descer da cabine deles lá pra falar, ó... Segura a bandeira amarela aí, porque precisa que o Austin Dillon ganhe o título. Do jeito que tá, ele vai ser campeão. Você acredita nisso? Ou que o Richard Childs ia subir lá em cima e falar, ô Helton, ô Francis, vou mandar um checão aí pra vocês, você segura a amarela aí. Pelo amor de Deus, gente, o rádio da NASCAR é aberto pra todo mundo ouvir, o rádio dos oficiais. Verdade. Então, do mesmo jeito que se a treta, Michael Waltrip Reis fez a treta lá, deu pra perceber pelo rádio, se tivesse alguma, lógico que já iam estar ventilando isso aí. Então, quem falou de negócio de teoria de conspiração, essas coisas na hora da corrida, que ficou bravo, que a amarela foi longa, beleza, foi longa, foi errado, foi. Mas sim, esse negócio de querer favorecer X ou Y, isso aí é pura conversa fiada. Não existe. Até eu queria ouvir a opinião do meu amigo Hélio Lima sobre isso. Ah, Pedro, é bem isso também, cara. Eu acho que até foi umas 4 voltas, mais ou menos, que ia dar largada, não dava. Deu pra ver claramente na TV lá que tinha uns 2, 3 gordinhos, né? Como você falou, né? Que os caras estavam meio que perdidos ali. É bolo, hein? Ó, eu peso 110 quilos, tá, gente? Só pra avisar vocês. Não, eu também tô gordo agora, né? Mas... eu peso até 120. Então, deu pra ver claramente ali que os caras erraram, mas como eu falei, se fosse alguém pra ter sido prejudicado por essa demora, seria o carro do Logano, o carro 22, porque eu acho que o Horner largou em terceiro, o Dillon largou em quinto, eles foram perdendo posições um atrás do outro. E mesmo se se tivesse mais 4 voltas, o Nelsinho tinha pneus mais novos que o Horner, tinha mais um piloto com o Nelson lá que eu não lembro quem que era, que provavelmente iria passar o Horner também, não ia ter uma influência essas voltas a mais. E outra coisa, a gente tem que lembrar, meio que saindo desse assunto, que o Austin Dillon teve muita sorte, pelo menos em um momento, pintou uma amarela, foi uma amarela do Allgaier, que foi bem no momento que ele estava com problemas no carro, acho que ele tinha uma vibração, né, Pedro? carro dele tava lento, ele tava... É, ele tava reportando vibrações, isso é tão... Não, ele ele deu muita sorte, né? Esse ponto aí pra mim foi o lance da corrida. Até todo mundo meio que, até na hora falou que foi o que... Parece que era o destino que tava apontando que o titular era dele, porque foi uma amarela bem no momento preciso, a hora que necessitava. E só relembrando o que eu venho falando nos programas, uns 6, 7 programas, o Sam Horne Jr., vendo algumas provas como o Kentucky, por exemplo, onde o Brenny venceu, onde veio um piloto da Truck Series e ganhou dele. O mesmo equipamento, né? É, pra mim, o Hornet não ia perder o título em Homestead. Ele perdeu o título em Chicago, perdeu o título no Kentucky, em outras corridas que ele foi passivo em momentos determinantes. Por que isso? Passivo. Eu acho que não vou chamar ele de bundão, não. Bundão é o Casey Kane. O Hornet, ele foi passivo com o carro número 22, principalmente. Talvez porque ele tem um talento menor do que os caras que sentaram no 22. Talvez. Porque eu acho que, sei lá, o Hornish refugou Indy, mas eu não vejo ele como um piloto de stock car de ponta. Bem, a verdade é essa. Qualquer um outro cara que for... Se fosse o AJ Allmendinger nesse carro 12, tinha sido campeão talvez até antecipadamente. A verdade é essa. Concordo. É, ainda mais... é fraco de stock car. Essa que é a verdade. Ele tem que agradecer muito o Roger Penske, que deu esse carro pra ele. Se fosse outro cara nesse 12 aí, ó... Qualquer um cara aí, qualquer um talento novo que vocês vinham na cabeça de vocês. Eu tô falando do AJ Allmendinger porque ele andou no 22. Se fosse o AJ Allmendinger, talvez tinha sido campeão até com a prova de antecedência. É, porque o carro que deram pra ele é um carro campeão. Não foi qualquer carrinho que deram pra ele, não. Carro, realmente um carro pra vencer a corrida. Realmente um carro pra fazer top 5 quando for preciso, top 10. Um carro bem campeão mesmo deram pro Sam Horne Jr. e parece que ele não soube aproveitar muito bem essa oportunidade que deram para ele. Só para falar do Austin Dillon aqui, Pedro, você terminou, abriu falando do seu destaque, né? Você, até o Hélio comentou agora há pouco também, sobre a atitude do time do Austin Dillon, né? O Austin Dillon teve uma tarde de Matt Kenseth em Phoenix. Só que o time todo se concentrou para tentar pelo menos salvar a corrida dele. O Austin Dillon, assim, realmente ser campeão. Que teve momentos, boa parte da corrida, teve momentos que o Sam Horne Jr. estava com o título na mão. Mas assim, o time do carro 3 foi trabalhando e conseguiu acabar voltando. Entrando de novo dentro do top 10, fazendo uma boa corrida. Então, assim, mostrou que realmente quando se quer mudar alguma coisa, quando precisa mudar alguma coisa, realmente isso é possível. E o Austin Dillon aproveitou, teve bastante amarela, né, nessa corrida, né? O Austin Dillon aproveitou bastante essas voltas amarelas para tentar arrumando o carro. Tanto é que teve uma hora que o crowd chief dele pediu para ele assim, dar uma volta, né, durante a volta amarela, dá uma volta e ver como está o carro. Se não tiver bom, você entra de novo, que vamos fazer outras alterações. Eu penso que isso é um espírito de campeão. É, não bem, é o assunto agora. Bem lembrado, mas, foi tão incisivo essas mexidas no carro número 3 e a vontade de ser campeão, cara. Foi o que faltou no time 20 lá em frente. É, então. Porque não é o momento agora, mas o carro tava tão traseiro. O carro número 3 estava tão traseiro no início da prova. E o Dillon no rádio tá traseiro e tá. Os caras mexeram tanto no carro que o carro ficou dianteiro no final da prova. Na verdade, foi a mesma coisa que aconteceu com o Matt Kenseth. Foi um chassi que nasceu ruim. Na minha cabeça aqui, foi um chassi que talvez não nasceu para correr em Miami. Do mesmo jeito que o chassi do Kenseth não era para ter corrido em Phoenix. Então, o trem não ia dar certo de jeito nenhum. Mas os caras foram o quê? Acerta ali, mede aqui, vai, faz o que tem que fazer para deixar o menos pior possível para o cara pilotar. E foi isso que o time do Richard Childress conseguiu. E do crew chief, o Dennis Stockman Jr., tem que merecer os créditos, porque tem muito desse título do Dillon nas mãos dele. Inclusive, ele foi campeão com o Dillon nas trucks também, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, os caras mexeram tanto no carro que de um carro traseiro passou a ser um carro dianteiro. De tanta borrachinha, tira pressão, põe pressão, tira pressão no pneu, põe pressão no pneu e faz o escambau, joga cambai para um lado, trem para o outro. E os caras resolveram o problema é o suficiente para ser campeão. Porque o carro não era um carro que ia chegar no top 10. Isso aí estava escrito na prova. Mas como o Léo disse, é isso. Os caras tinham gana de fazer o trem funcionar. De ser campeão, na verdade. Né? De ir pro título. Então, campeão mereceu. Ah, não venceu corrida? Aí é outro. Mereceu. É outro negócio que nós vamos conversar mais pro final do bloco. Eu queria. Eu tô muito curioso hoje pra ouvir a opinião do Hélio. O que ele acha sobre o que foi feito no decorrer da prova no carro número 3. Para que os caras fossem campeão. Então, é isso aí. É o crew chief do Austin Dillon, né, cara? Mostrou muita calma, muita tranquilidade, né? E soube lidar, acho que o principal, né? No momento de pressão, né? Momento de pressão extrema. Ainda mais quando a gente sabe, sempre quem chega com a vantagem, né? Ele tem uma pressão a mais do que quem tá ali atrás, né? Jogando mais ou menos como franco atirador, né? E como eu já citei, né? Ele teve sorte porque algumas amarelas, como essa do Justin Allgaier, aconteceram no momento correto, né? E é bem lembrar, né? Até tava lembrando com vocês, a gente tava falando do break coach, né? Teve um momento na prova que o Austin Dillon perdeu o carro e por muito pouco que o... Foi um bom trabalho do carro 99 ali, né? Do break, né? Que se não fosse outro piloto ali, daria no meio do Dillon e a noite do... E o campeonato do 3 iria pro espaço, né? Agora vamos ver, né, cara? Que mesmo sem ter vencido provas, o Austin Dillon mostrou uma grande maturidade, cara. E ao contrário do que eu vejo muita gente falando dos irmãos Dillon, né? De isso e aquilo, que são protegidos do vovô. Você for ver o cartel, as conquistas que eles já conseguiram nesses 4 anos aí que eles estão, muito piloto top da NASCAR não tem esses números, com a idade pouca que eles têm, né? O Austin deu o quê? 23, né? 23, assim, no máximo, né? Você 22, do cartel. Então, o cartel, o cara foi campeão da Truck Series, o cara foi campeão da Nationwide Series. 23 o Austin mesmo. Não, 23. Com 23 anos de idade. Eu acho que o único piloto que veio com isso aí foi o Greg Biffle, alguns anos, né? Só que o Biffle naquela época já tinha seus 35, 36, né? Então vamos passar o cartel dos meninos Dillon para ilustrar isso aí. Vou começar pelo mais velho, Austin. Bom, tem 13 corridas na Sprint Cup já realizadas, 11 esse ano e uma em 2011 e uma em 2012. A média de chegada dele é 23.4 na Sprint Cup, tá? Em apenas 13 largadas. 23.4 talvez daria o Rookie of the Year para ele esse ano, eu acho. Não tenho certeza. O Stenhouse deve ter melhorado a média dele um pouco, mas de qualquer forma é muito bom o resultado dele. E a gente tem que lembrar o que ele fez em Talladega, por exemplo. Aí vamos de NASCAR Nationwide Series. Não venceu em 2013, venceu duas em 2012, o menino Austin Dillon. São 77 largadas, são 31 top 5, 53 top 10, 10 poles, sendo que ele conquistou 6 seguidas esse ano. Campeão do ano de 2013, terceiro do ano de 2012. Um average finish de 9.3 na carreira. Na Camping World Truck Series, foram 4 anos, 55 largadas, 5 vitórias, 18 top 5, 34 top 10, 12 poles. Campeão em 2011 e quinto em 2010, quando foi rookie. Tem uma corrida na Canadian Tire Series, fez um top 10. Na KN Pro Series East, fez a temporada de 2008 completa, venceu uma corrida, terminou 10 das 13 entre os 10 primeiros, foi segundo no campeonato. Na ARCA, apenas 5 largadas, 2 top 5 e 4 top 10. Esse é o Austin Dillon, números expressivos pra caramba. Aí o Ty Dillon. São 12 corridas na Nationwide Series, 1 top 5, 4 top 10, average finish de 13.8. Na Camping World Truck Series, 47 provas, 3 vitórias, 17 top 5, 31 top 10, 4 poles, average finish de 9.7. Foi quarto e Rookie of the Year ano passado, e esse ano foi o segundo colocado no campeonato. Tem duas largadas na Canadian Tires, um top 10. Tem duas largadas na West Series, tem 2 top 10 e 2 top 5. Na East Series, fez apenas 11 largadas. Venceu uma, terminou duas no top 5, 6 no top 10. Average finish de 10.9. Na arca, números surpreendentemente impressionantes. 22 largadas, 9 vitórias, 16 top 5, 19 top 10. Números parecidos com o do Crafton, inclusive, em número de top 10. 8 poles, average finish de 4.0. Na arca, ele foi o único cara que botou o Frank Kimmel para arrancar os cabelos. Eu acho, aí vamos entrar naquela conversa de Ty versus Austin. Eu acho o Ty mais piloto do que o Austin. Mas o Austin é mais conservador que o Ty. Talvez isso, numa categoria como a Sprint Cup, por exemplo, faça mais diferença a favor do Austin do que do Ty. Mas, na essência, piloto, cara que busca vencer corridas, eu acho o Ty Dillon mais piloto que o Austin. Se bem que eles são muito próximos, inclusive, nos números. Para mim, o Austin Dillon é melhor. Melhor ou mais conservador ou na soma dos fatores? Na soma dos fatores. Certo. O que pegou muito o Ty Dillon, que todo mundo está muito agarrado no Ty Dillon, é que o Ty Dillon foi os números deles na arca, foi impressionante. O menino andou muito, dominou a arca, entendeu? E esses números aí, assim, tá muito ligado ao Ty Dillon ainda. Porque eu não tenho nem o que falar do Ty Dillon na... Não tenho nem o que falar do Ty Dillon na arca. O cara sobrou, velho. Um ano o cara conseguiu 7 vitórias, 13 top 5, 16 top 10, 7 pole, uma média de chegada final de 4.4. Ou seja, o cara terminou, se colocar todas as coisas, o cara terminou todo o corrido em quarto. É impressionante. Isso ele fez na arca. O Austin Dillon não teve tanto esse foco na arca. Tanto é que os números do Austin Dillon é diferente. Mas quando ele chegou na Truck Series, o Austin Dillon, ele chegou já assim, ele já chegou mais forte, talvez, o Austin Dillon. Então, quando começou a aumentar a responsabilidade, o Austin Dillon continuou mostrando que ele é um bom piloto. E o Ty Dillon já não foi tanto assim, entendeu? Mas é agora que vem a pegadinha do malandro para você, meu amigo Leonardo Bini. Manda. O Ty Dillon chegou brigando os dois últimos campeonatos para ser campeão da Camping World Truck Series. E talvez era para ser o campeão ano passado, não fosse o nosso querido amigo Carl Larson. Não, certo. Ele chegou, mas assim, eu vejo que mesmo aumentando a responsabilidade, o Austin Dillon ele continua sendo o Austin Dillon, continua sendo mais frio. Já o Ty Dillon, às vezes ele derrapa um pouco, entendeu? Talvez o Ty Dillon, se ele tiver, quando tá tudo certo para ele, ele anda muito bem. Igual ele fez em Phoenix. O Ty Dillon foi no Texas, né? Ele ganhou a corrida. Foi no Texas. Perdão, não foi em Phoenix, não. Igual no Texas, por exemplo. O Austin Dillon dominou a corrida. O Ty Dillon. O Ty Dillon dominou a corrida. A corrida era dele. Ele fez e desfez a corrida que ele queria, né? E, assim, o Ty Dillon, ele consegue fazer isso com mais facilidade. Agora, o Austin Dillon, ele já consegue reverter esse resultado. O Austin Dillon consegue, mesmo dando tudo não muito bom, ele consegue fazer ficar as coisas boas para ele, entendeu? Eu vejo o Austin Dillon um pouco melhor na soma dos fatores. Não que o Ty Dillon também é um piloto ruim. Eu são dois pilotos muito talentosos, né? Mas, na minha opinião, o Austin Dillon é um pouco melhor. Porque conforme aumenta a responsabilidade, o Austin Dillon continua sendo o Austin Dillon, continua mostrando a regularidade dele. E o Ty Dillon dá uma meia que derrapada. Esse ano o Ty Dillon não... Assim, ele fez um bom ano na Truck Series, mas eu pensaria que ele fazia um ano muito melhor. E para mim ficou meio um pouco aquém o ano do Ty Dillon. Essa é a minha opinião. Olha, na minha opinião, o Austin Dillon, não é meio complicado para dar idade, às vezes o ano que um pega, o ano que o Austin Dillon fez, os pilotos da Truck Series, o campeonato estava um pouco diferente. Eu acho que o Austin Dillon é um piloto mais consistente que o Ty, até esse campeonato que ele venceu sem ganhar corridas, né, mas sempre ali sendo muito regular, né, até mais regular que o San Jorge, porque se a gente for olhar os números do San Jorge top 10, top 5, né, e top 10, né, acaba até sendo superiores ao do Austin, né? Mas ele é um cara muito consistente. Consistente ao extremo. E isso, como o Pedro falou, na categoria como a NASCAR, né, é fundamental. E o Tai, no ano passado, ele teve um ano bem parecido com o do Crafton nesse ano. Só que ele teve azar em alguns momentos, como em Martinsville, o próprio Phoenix, Homestead, por exemplo, que ele quase se recuperou. O Tai, ele teve muito azar. Senão, ele já poderia ter conquistado o título no ano passado mesmo. Mesmo sendo o piloto mais rápido não era o cara mais rápido da categoria. Ele era até meio curioso, né? O Austin tem uma cara mais de consistente e o Tai de ser mais agressivo, só que o Tai no ano passado foi consistente, né? Foi conservador, né? Continuando, esse ano, eu entendo o sentimento do Léo, eu também acreditava que o Tai Dillon, não que seria campeão, mas que venceria cinco provas, cinco, seis provas. Viria pra amassar a pau, né? Seria um piloto pra ser dominante, né? Quem é o piloto? Sim, seria um piloto tipo dominante da categoria, né? Que era a perspectiva de muita gente. Até um duelo dele contra o próprio James Buescher, né? Que vinha defender o título, né? Era coisa que a gente esperava. Mas não foi o que aconteceu. A gente viu um grande campeonato do Crafton e o Tai Dillon, principalmente no início do ano, né? Bem regular. Tendo problemas, se envolvendo em algumas confusões com o próprio Johnny Sauder, né? E ele foi meio que se encontrar, acho que teve a primeira prova dele, primeira vitória dele no Kentucky, ele ganhou força, só que a distância já era muito grande, mais problemas aconteceram e acabou não sendo fator pelo título. Mas é complicado, eu fico em cima do muro. Eu sei que os dois têm 85% de chance de fazer... E ser fator no grupo de elite dos pilotos da Sprint Cup nos próximos 5 anos, cara. A gente vai ver esses caras lá. E muito importante, Léo e Pedro, é que, principalmente o Tai. O Tai é um piloto de desenvolvimento ainda, né, cara? E outra coisa, que pro Tai fica meio complicado, o irmão ganhou esses dois títulos. E quando o Tai veio da Arca, né, a gente não tinha tantos talentos aparecendo do nada como tá acontecendo hoje, né, cara? Não existia Kyle Larson, Chase Elliott, era só um garotinho de 14, 15 anos lá, chutando bundas do leite em moda, Ryan Blaney também não existia. E isso acabou meio que sobrepondo o Tai, né, cara? Ele acabou meio que ficando de lado, né? É uma bela observação, inclusive. Eu não tinha me atentado a esse detalhe. Mas acho que a qualidade dos rivais do Tai é maior do que a dos que o Austin enfrentou, talvez. Na mesma geração, eu estou dizendo. Com certeza. Eu até ia pegar o mais importante para a gente ver vai ser o ano que vem com a Nationwide Full Time do Tai Dillon. Eu acho que a gente vai conseguir mensurar. Porque em termos de Truck Series... Apesar do Austin ter tido o título e o Tai não ter conseguido conquistar o título, talvez por alguns outros fatores que o Austin, por ser mais conservador, não enfrentou, eu não vejo como um demérito em relação ao Tai, na minha concepção de que ele seja melhor do que o Austin Dillon. Até eu coloco aqui que eu acredito que o Austin Dillon venha a ser campeão da Sprint Cup em alguns anos. Não duvido disso. E quem sabe o Tai também não venha a ser. Mas ele deixar de ser campeão na Truck Series e o Austin ser campeão na Truck Series, para mim não é parâmetro para medir o quanto eu acho que o Tai é mais piloto do que o Austin. Apesar de ser uma coisa difícil de mensurar, gente. E eu não estou colocando como se fosse só pela Arca. Porque se fosse só pela Arca, meu amigo Leonardo Guina, aí o Austin Dillon estava lambendo a sapatilha do Tai. Mas não, é porque eu vejo, do estilo de piloto que eu gosto, talvez, eu acho que o Tai é mais piloto que o Austin. Apesar de eu concordar que o Austin pode ser melhor em resultados por ser mais conservador. Mas no final das contas, ainda acredito que o Tai é mais habilidoso, é mais piloto que o Austin. Entendeu? Acho que deu para exemplificar. E aí, eu acho que o Austin, sim, é um grande talento e totalmente fora de cogitar... que é protegidinho de vovô e essas coisas. Para mim também, é porque eles são talentosos mesmo. Se eles fossem ruins pra caramba, igual o pai deles eram, nem o Richard Childress ia colocar ele para ser um intimidator da vida aí. Não, não, não tem comparação. Não é porque é neto do cara, até porque o Richard Tilton também era um machado sem cabo danado. Pedro. Mas ele era ruim, hein? O Pedro, os Pedro dois era... eram ruins, né? O pai e o avô, né? Mas então, Pedro, era ruim só mesmo. E é muito importante a gente, esse negócio de ser protegidinho. Tem muito piloto aí que filho de ex-campeão, que até com patrocinador Ford, que chega em equipe grande, que às vezes colocam o Ty e o Austin como sendo igual quais esses pilotos, que não dá em nada. A NASCAR, uma coisa que eu acho muito interessante da NASCAR é o seguinte, diferente de outras categorias, até o próprio piloto que é pagante, se o cara não for bom mesmo, ele não fica. Vários exemplos a gente teve aí nos últimos anos, não fica, porque o cara pode ter grana, pode ter nome, pode ter isso, aquilo, mas se o cara não se enveredar, porque são todo fim de semana são 43 carros, 40 caras, ninguém vai ficar bancando o filho de X a Z se o cara andar atrás do 30º lugar, ninguém com um carro top. Ô, Hélio, você me desculpa, mas não consegui pegar o raciocínio. Você pode repetir, por favor? Um exemplo muito claro. O próprio Steve Wallace, por exemplo. Filho do Rusty Wallace, né? Tal. Ah, tá. Chegou um ponto que não deu pra sustentar o cara, né? Que não, acabou não indo pra frente, né? Não, sim. Se, é o que eu disse. Se não tiver talento, não vai. Não é porque é neto de X e Y. Não tem isso. Se não tiver talento, não vai. Então, é por isso que os Dillon estão aí. Não gosta do cara, não tem problema. Eu não gosto do Kyle Busch, por exemplo. Mas eu não vou falar pra ele que ele é ruim. Não tem como falar. Talvez na Sprint Cup não é o negócio dele, né? Que ele é bem meio fracão assim, mas na Nationwide e na Truck Series eu não falo que ele é ruim, pelo amor de Deus. Bração duro. É, pilotão. Não tô brincando. Na Sprint Cup ele é fantástico. Ele nunca vai ser campeão. Ele engana muitos fãs dele com esse negócio de Sprint Cup. Mas que ele é um puta piloto, ele é, cara. Isso aí não pode negar. Né? Ele anda forte, mas não vai ser campeão, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilo que isso aí vocês podem esperar. Que já desde 2007 a gente escuta essa conversa aí e nunca virou nada. Quem sabe, né, gente? Vamos. Então o Austin Dillon foi campeão com 3 pontos de vantagem sobre o Sam Hornet Jr. Foram 1.180 pontos de Austin Dillon contra 1.177. Foram 33 corridas, 13 top 5 do Dillon, 22 top 10. O Sam Hornet venceu uma corrida, 16 top 5, 25 top 10. Aí você fala, mas Pedro, como você fala que o Austin Dillon mereceu o campeonato, sendo que o Sam Hornet chegou mais corridas na frente dele? Porque o Austin Dillon tem uma média melhor de chegada, 8.8 contra 9. E é isso aí que determina que é o campeão no campeonato de pontos corridos, a média. O Sam Hornet se envolve mais em acidentes e apenas que, infelizmente, quebrava mais do que o carro do Richard Childress. Eu queria até ver aqui o número de abandonos aqui, só pegar rapidamente. E dois, eu acho. O Hornet tem dois. São dois abandonos do Hornet e um do Dillon. Isso aí definiu o campeonato. Ficou claro aí já pra vocês, né? Agora, vamos bater na tecla do cara ser campeão vencendo ou não corridas. Eu começo hoje ao contrário, Leonardo. Vamos perguntar pro Hélio. Que ele é defensor dos pilotos da Nationwide, dos pilotos da Sprint Cup na Nationwide, porque ele gosta de ver o buchinho vencendo. Não é isso. É aquele ponto que eu vou ser bem breve. Pra mim, o maior problema da Nationwide Series não é o cara da Sprint Cup vir e ganhar, como a gente tava falando da Truck, né? As equipes na Truck são mais niveladas financeiramente, né? Eu acho que a NASCAR deveria procurar trabalhar alguma maneira de nivelar os custos, porque aí a gente vai ter vencedores, mais vencedores e mais vencedores da própria série, né? Eu acho que nas regras que estão vigentes, né, cara, o Dillon mereceu. E não tem problema ele não ter vencido corridas, cara. Porque eu até pontos corridos, né? Né, no Chase, né, por exemplo, que a vitória acaba valendo muito mais do que num campeonato regular, né? Bom, minha vez, né? Eu acho que ele meio que refugou do assunto, Leonardo, mas vamos continuar. Não, tá certo, mas eu acho que O Austin Dillon fez o que tinha que ser feito para ser campeão, né? O meu único ponto é o seguinte, o problema da Nationwide Series não é vir o Kyle Busch ou vir o Brad Keselowski lá. O problema é o desnível das equipes, o desnível financeiro, né? Aí eu te pergunto, se o problema é o desnível financeiro, porque a equipe que tem um carro na Sprint Cup coloca um carro na Nationwide e coloca um piloto da Sprint Cup, por que não proibir os pilotos da Sprint Cup? Aí a equipe vai ter que ou nivelar os carros ou vai ter que dar um carro vencedor para alguém que está vindo de uma categoria de baixo ou para um cara que voltou e vai correr full time. Aí você concordaria com suspender os pilotos da Sprint Cup? Suspender aquele negócio que eu já citei lá atrás. Poderiam fazer uma espécie de ranking, não proibir. Porque proibir até para os pilotos... Não falo dos pilotos top da categoria, mas um Landon Castro da vida, o próprio Mike Breeze, os caras correm no Sprint Cup também para sobreviver, né? Eu acho que poderia haver uma espécie de ranking, tipo... Mas daí eles teriam que se inscrever na Nationwide e fazer provas na Sprint Cup. E os pilotos da Sprint Cup seriam proibidos. Se o cara é inscrito no campeonato da Sprint Cup, se ele marca pontos pela Sprint Cup, por exemplo, o Trevor Bayne, ele marca ponto pela Nationwide, certo? Então ele pode fazer Sprint Cup normal, quantas corridas ele quiser. E se o cara perdeu o carro no meio do campeonato? Da Sprint Cup? É. Aí, um abraço pro Gaiteiro, meu amigo, vai correr de Modify. Eu acho que, até pelo fato do campeonato da NASCAR ser muito longo, seu ano inteiro, começar em fevereiro e terminar em novembro, eu acho que poderia haver alguns ajustes, né? Mas pra mim... Cita um exemplo, por exemplo, de um cara que perdeu o carro esse ano da Sprint Cup e desceu pra Nationwide. Ah, vamos lá, um exemplo. Começa não aconteceu, né? Mas começamos aqui. Vai o Kurt Busch, ele começava na Fortune, aconteceu uma coisa ruim lá, ele perdia o carro, daí como que ia descer? Ah, mas um exemplo. Mas, uai, o cara não, eu, Busch, ele, não, eu, não, eu não concordo. Eu acho que não, se for pra mudar... O que eu quero que você entenda se for para mudar o negócio, o modelo de negócio, se for necessário cortar os pilotos da Sprint Cup para as equipes distribuírem melhor o dinheiro entre os carros, que corte os pilotos da Sprint Cup. Eu não vejo problema, entendeu? Vão ser obrigados a pegar lá o Drew Herring, o Bubba Wallace, o Parker Kligman e colocar no 18, no 20 e no... O 11 está com o Sandler, né? No 18, no 20. Qual que era o outro carro? 54. No 54. Então não tem mais buchinho. Pronto, acabou. Ah, e divide o dinheiro aí. Põe os caras pra correr o campeonato, então. Ah, os patrocinadores vai perder patrocinador. Então por que a Truck sobrevive? Né, eu acho que o negócio ficou muito rentável para as equipes. Colocando o piloto da Sprint Cup. Esse que é o negócio. O cara paga 4 carros e sobra dinheiro. É isso que tá acontecendo. Uma equipe de Nationwide hoje deve estar abastecendo um carro da Sprint Cup. Então, se for necessário tirar um piloto da... os pilotos que correm da Sprint Cup, que correm na Nationwide, para melhorar o modelo de negócio e dar mais emoção aos campeonatos e às corridas, que seja, porque não dá para aguentar um cara vencendo 13 corridas no ano. Um cara que não corre a categoria, entendeu? Eu não concordo, sinceramente. Na Truck Series ainda está passando, porque... O dinheiro, a renda não é bem distribuído porque as equipes da Sprint Cup não estão investindo. Mas na Nationwide já chegou, virou um absurdo. A torcida da premiação é pouquinha, $30 mil, uma coisa assim, $35 mil. A premiação lá para os vencedores, lá para quem chega dentro do top team, é baixa, perto da premiação, por exemplo, da Nationwide Series, que já é maior, já é o dobro, né? É quase $80 mil, mais 80. Assim, a premiação já é bem maior, né? Então, é aquilo que você falou, Pedro. Eu tô, perdão, Eric, discordar de você, mas eu tô junto com o Pedro, sabe? A NASCAR precisa realmente dar emoção pro campeonato, precisa realmente... assim, porque tá virando uma corrida sem sentido, entendeu? Um campeonato sem sentido algum. Então, quando começa a ficar sem sentido algum, é uma corrida sem sentido, campeonato sem sentido. E se não existe campeonato de carro? De o Donor Points, por exemplo. O que ia acontecer com a Nationwide Series? Ia virar uma coisa sem sentido, entendeu? Então, assim, eu creio que tá ficando uma categoria obsoleta, uma categoria sem açúcar, sem sal, uma coisa completamente chata. Porque para mim o Cup Drive não deve correr. Tem que fazer. Quando começou o ano, e aí, o que você vai marcar ponto para qual categoria? É, vou correr na Sprint Cup. Então você vai marcar ponto para Sprint Cup, então um abraço, meu querido. Você pode te dar dor de barriga, pode te dar o que for em você, você vai correr na Sprint Cup. Ah, mas quer ganhar na National Wide? Não, não vai. Quer correr na National Wide? Então assina aqui na National Wide, escreve. Aí você participa da Sprint Cup, mas você vai disputar a National Wide. Ah, mas não tem carro para disputar a National Wide o ano inteiro. Azar seu, se vira, aí você dá teus pulos. Penso que, para mim, tem que ser desse jeito, né, de não ativo. Porque tá virando um negócio sem sentido. Aí chega o ano que vem, né, vamos supor, Kyle Busch e Brad Keselowski. Kyle Busch, Brad Keselowski e Joe Logan. Joe Logan tá virando um papassado também, né? As corridinhas, quando é o Kyle Busch que ganha, é o Joe Logan que vai lá e papa a corrida. Então, tá assim, tá virando só dá Brad Keselowski, Joe Logan ou Kyle Busch. Brad Keselowski, Joe Logan e Kyle Busch. Então faz o campeonato dos três correr só, entendeu? Então tá ficando muito chato e realmente quem é o campeão, os pilotos novos que querem mostrar os talentos. Por exemplo, imagina se o Coif, vamos olhar aqui o resultado do Coif. O Coif ele foi o sexto piloto a marcar ponto. Né? Ele foi o sexto piloto. Não, ele foi o quinto piloto a marcar ponto na corrida sábado em Roma. Ou foi um top 5 para ele. Ele terminou dentro do top team, mas seria um top 5 para ele. Se não tivesse esse monte, esse bando de piloto apelão, esses carros apelão aí. Pode olhar a foto lá, olhem a foto lá. O Brad Keselowski abriu meia pista, gente. Meia pista e uma volta. É meia pista. É muita coisa. Em meia pista o cara tava quase um segundo mais rápido. É muita coisa, é muita força no carro contra o piloto. Contra o carro da National Wide. É um negócio muito desigual. E essa disparidade, esse espaço entre os carros dos Cup Drive com os carros dos contenders do título é muito, humilhante, humilhante. Não dá para comparar. Outra corrida que o Brad Keselowski fez lá no Texas, até pensei que o Denny Hamlin iria ganhar aquela corrida lá no carro 20, né? Eu pensei que ele iria conseguir vencer, porque ele estava bem à frente do Keselowski. Nas últimas voltas, o Keselowski foi um canhão, ninguém pegou o Keselowski naquele carro 22. Um absurdo, é algo absurdo mesmo. Entendeu? Olha que o Daniel estava no carro 20, que assim, é um campo da área também. Mas os carros os Ford da Penske tá tão à frente, tão acima, que é algo descomunal. E isso vai perdendo a graça. É, você olha o ano de resultado da National Wide Series, você vai olhar lá. E o campeão? Cadê? Quando o campeão venceu? Vai falar que o campeão não teve competência para vencer uma corrida? Vai falar que o campeão não teve carro para vencer uma corrida? Vai falar que o campeão não teve sorte para ganhar uma corrida? Não, não teve jeito. Porque a única corrida que ele realmente disputou para ganhar a corrida foi o Trevor Bennett foi lá e ganhou a corrida. Que o Trevor Bennett naquela tarde lá estava endiabrado, acabou até batendo nosso tondinho naquela corrida lá. Assim, provavelmente tava com a faca no dente mesmo. Então, assim, aquela realmente foi uma corrida da National Wide, foi uma tarde de National Wide Series. E não como vencendo aí esse domínio gigantesco dos carros. Você olha aqui, ó, de Dover para baixo, as quatro últimas corridas. Caiu o Busch, Brad Keselowski, caiu o Busch, Brad Keselowski. É muito chato isso. Eu sou completamente contra. Eu sou a favor. O piloto da categoria acima não disputa a corrida da categoria abaixo. Escolheu, doa quem doer, escolheu o National Wide Series, não corre a Truck Series. Pode participar da Sprint Cup, para pegar experiência. Escolheu o Sprint Cup, não corre a National Wide Series, não corre a Truck Series. Essa é a minha opinião. Ah, mas eu não quero ficar sem correr. Vai correr na Arca. A Arca tá lá, bonita, linda e maravilhosa. Campeonato decente para ser disputado. Vai correr na Arca. A Arca é um campeonato tão bom quanto a Nascar. Vai lá participar da corridinha lá da Arca, tá lá. Vai lá bater no toquinho lá. Essa é a minha opinião. Não deve acontecer isso. Que isso não deve se repetir. E penso que a Nascar logo, logo vai mudar tudo isso. A Nascar deve mudar esse modelo aí, como o Pedro fala, é o modelo do negócio. Isso deve mudar em breve. Não sei se vem uma mudança radical para 2014, mas eu tenho tenho certeza, se começar 2014 até no meio do ano, do jeito que tá, em junho, julho, no comecinho de agosto, o pessoal já vai anunciar a mudança já pro campeonato 2015, uma mudança bem radical, porque a National Series tá virando, tá, digamos assim, tá perdendo, tá perdido no tempo, tá um negócio perdido. Esse negócio completamente sem sentido, sem sal, sem açúcar, tá? É, até tem corridas boas, sim, tem corridas boas, mas uma categoria, tá virando uma categoria obsoleta, uma categoria sem sentido. E eu penso que não deva ser isso, a National Series não deva servir para isso, para ser uma categoria onde você vê, por exemplo, um carro 54 te dando 5, 6, 7 voltas, por exemplo, o pessoal que anda mais atrás um pouco. É completamente absurdo. Eu sou completa 100% contra. Mais enfático impossível, né, Leonardo? Então, não, é o que eu digo. Eu sou contra. Eu sou contra por causa do modelo de negócio. Se a categoria falasse que ia ajeitar alguma forma, mas não vejo uma solução a não ser proibindo. Então, já que chegou nesse termo de ter que proibir os caras para ver se melhora os investimentos nos carros, que proíbam. Essa é a minha opinião e ponto final. É isso que eu penso. Então, vamos lá. É, lá em Miami terminou Keselowski, Larson, Busch, Kenseth, Bane, Logano, Kligerman, encerrando, né, o carro número 77, já que o Kyle Busch não tem dinheiro para retornar ano que vem, apesar de ter ganho várias corridas na Nationwide e na Truck Series. É, ganhou uma ou duas lá na Sprint Cup, mas não valeu muita coisa. É, Sam Hornet Jr. foi o oitavo, Cole Whiff o nono, mais uma bela apresentação do Cole Whiff. É, Nelson Piquet Jr., para a alegria do Leonardo Bina, foi o décimo, Blake Koch o décimo primeiro e o campeão Austin Dillon, décimo segundo. Ryan Reed, que vai fazer full time no 16 ano que vem, foi o 13º. Ty Dillon, 14º. Drew Herring não fez muita coisa no 20, foi o 15º, não merece um carro ano que vem. Então vamos lá. O campeonato eu já passei, né? Campeonato de carros, meus amigos. Campeonato de carro. Quem venceu? O carro 22. O carro que é o melhor carro, porque divide vários pilotos e vários pilotos vencem. Ao contrário do carro 54, que só vence o rei do sabadão, nosso amigo Kyle Busch. Foram 1.295 pontos do 22 contra 1.294 pontos do carro número 54. O carro número 3 foi o terceiro com 1.180 e o carro número 12, 1.177. O carro número 7 de Reagan Smith foi o quinto colocado. O carro 33 do Richard Childress, que foi dividido entre vários pilotos, terminou em sexto à frente do carro número 11 de Elliott Sadler. O que mais, moçada, para a Nationwide Series? Ah, só passar os vencedores aqui da Nationwide Series, como foi feito. Em Daytona, quase como sempre, venceu o Tony Stewart. Em Phoenix, Kyle Busch. Em Vegas, o Sam Hornet. Aí, Bristol, Fontana e Texas, Kyle Busch. Richmond, Keselowski. Dega, Reagan Smith. Darlington, Charlotte, Kyle Busch. Dover, Joey Logano. Iowa, Trevor Bayne. Michigan, Reagan Smith. Daí foi quando o Reagan Smith caiu ladeira abaixo. Elkhart Lake, AJ Allmendinger no 22, Brad Keselowski no 22. Em Daytona, Matt Kenseth. Aí em New Hampshire, Kyle Busch. Em Chicago, Joey Logano. Em Indianapolis, Kyle Busch. Aí uma sequência de Keselowski em Iowa, Watkins Glen. E em Mid-Ohio, retornou o AJ Allmendinger. Em Bristol, Kyle Busch. Em Atlanta, o Kevin Harvick venceu. Em Richmond, Brad Keselowski novamente. Em Chicago, Kyle Busch. No Kentucky, prova que só pilotos da Nationwide disputaram. Ryan Blaney, no 22, foi vitorioso. Em Dover, mais uma do 22, aí com Joey Logano. No Kansas, Matt Kenseth. Em Charlotte, Kyle Busch. No Texas, Keselowski. Em Phoenix, Kyle Busch. E em Miami, Brad Keselowski. Ilustrou bem o que foi o campeonato. Keselowski, Kyle Busch, alguém no carro 22 e beleza, foi isso. E Joey Logano. É, não, alguém no 22, Keselowski e Kyle Busch. Qualquer um que sentou no 22 venceu a corrida. O Joey Logano correu sempre no 22, tá certo. Exatamente. Bom, então é isso aí. Leão, mais alguma coisa de Nationwide Series? Hulk do ano, né? Bem lembrado, nosso menino Kyle Larson, Hulk do ano. Hulk of the Year. A pontuação dos 5 primeiros. Deixa eu achar aqui a pontuação do Hulk of the Year aqui, rapidinho, já tá na mão. Hulk of the Year, Kyle Larson, 324 pontos. Alex Bowman, 241. Nelson Piquet Jr., 212. Jeffrey Earnhardt, 159. Kevin Swindell, 155. Dexter Stacy, 150. Hal Martin 109 e Juan Carlos Blum 82. Kyle Larson com folgas foi o campeão do Hulk of the Year. Merecido Nelson também. E o Nelson bateu no Jeffrey Hart. É, bateu em alguém, pelo menos, né? Esperamos o que vem. Treme Leonardo Guina quando se fala da temporada 2014. O Nelson top 10 vamos em Miami. Um carro. Vamos aguardar. Bom, então acho que é isso aí. Mais alguma coisa, Leão, que você está querendo deixar de destaque aí? Só isso mesmo. Foi um bom ano da Nation White Series. Corridas muito... É, comparando com 2010, 2009, quando eu comecei a acompanhar a categoria, embora tenha esse domínio do carro 22 e 54, a gente teve várias boas provas. Pedro? Pode mandar, Leozão. Ó, plantão aqui de última hora aqui, meu irmão tá soprando aqui pra mim, o Fernando Guina. Que hoje o Nelson Piquet se machucou na corrida de kart, tá? E tá internado. Então, só pra você ver como você já secou o cara. Você... Eu sequei nada, ele tava correndo e se machucou, ele sequei. Ele tá internado após acidente de kart. Ele tá internado lá. Tá. Vamos aguardar e melhoras para o piloto brasileiro, Nelson. Aí meu irmão falou que tá correndo de kart lá em Las Vegas. E meu irmão acabou de soprar aqui pra ele. É isso mesmo. Só o Homem Dinger participou dessa prova e ficou em segundo. Quem chegou em terceiro foi um menino. Só terminando rapidão. O Felipe Fraga corre na série de acesso Stock Car. Pra mim foi o melhor piloto que eu vi aparecendo nos últimos tempos aqui no Brasil, correndo internamente. Ele ficou em terceiro nessa prova aí. Qual que era esse evento aí, Hélio, pra deixar mais claro aí? É uma, agora eu não me lembro o nome da liga, mas é uma liga de kart lá. O Nelsinho sempre disputa essas provas lá, dessa liga. Outra coisa que eu vi agora, o Kyle Larson vai disputar a 100ª corrida dele esse ano. Né? 100ª. É uma corrida de kart também, só que mais pro estilo de modified. De, não, minto, de Out of Law. Sprint Car. Sprint Car. Isso. Então beleza, moçada, ó, vamos encerrar no bloco da Nationwide. A gente vem para falar sobre a Sprint Cup em Miami. Eu dormi 100 voltas da corrida, eu vou ter que falar isso. Mas a gente teve o título de Jimmy Johnson, né, o sexto. E a vitória de Denny Hamlin para a alegria do nosso amigo Leonardo Guina. A gente volta no terceiro bloco, então.